Sai! Ei, filma! Amigo! Vamos lá! A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha Thank you.